Ousada mesmo, com autoestima mesmo. Força de vontade no fechamento. Família no topo e no pensamento. Família no topo e no pensamento. Ousada mesmo, com autoestima mesmo. Força de vontade no fechamento. Família no topo e no pensamento. Família no topo e no pensamento. Sincerona tipo Elis Regina, dom da escrita, me chame de Drica de Assis. SP pro mundo, a rua é nós. Autodidata na arte de existir. Dinheiro na mão é vendaval. Sou senhora dos ventos, trago pra mim. Quem suja o jean é sua má conduta. Tô a pampa, postura, Aretha Franklin. Sou puro funk, entende que é ver jorrar nosso sangue. Nas ruas eu vou honrar nosso sangue. É quente, a lua é testemunha. Noites viradas, grito em palavras. Tô nua pra não me vestir de raiva. De Deus sou filha da fé afilhada. Te chamo pra ideia, rima afiada. Vai me agradecer por não me ligar. O que vocês fizeram foi grave. Carrego na herança a chave. Assisto o caminho se abrir. Vivo o povo preto, grave. O que vocês fizeram foi grave. Carrego na herança a chave. Assisto o caminho se abrir. Vivo o povo preto. Ousada mesmo, com autoestima mesmo. Força de vontade no fechamento. Família no topo e no pensamento. Família no topo e no pensamento. Ousada mesmo, com autoestima mesmo. Força de vontade no fechamento. Família no topo e no pensamento. Família no topo e no pensamento. Linhas que seduz, Afrodite lírica. Uso dinheiro, ele não me usa. Tipo Remy Ma, cê me vê rimar. Paralisa, baby, me chame Medusa. Cês são made in hype, eu made in música. Sem personagem, eu vim coragem, trago avivamento. Guerreira súbita, imprevisível. Calo esses covardes, sou luz nesse universo. Domino esses multiversos. Minha arma é palavra que expande cura. Magia pura, cristal do rap, bruxona das ruas. Sempre fui freestyle, subindo nível, velocidade máxima. Pra nós não tem passe de mágica, autêntica. Não vão me calar, Malala, resistência. Michelle Obama, excelência. Sou nega drama, referência. Sistema mata, mão preta planta. Mãe preta colhe fruto da vivência. Quero potes e potes de ouro. Guerreira na luta rara, tesouro raro. Rimadora nata, elimino esses capitães do mato. Grave, o que vocês fizeram foi grave. Carrego na herança a chave. Assisto o caminho se abrir. Vivo o povo preto, grave. O que vocês fizeram foi grave. Carrego na herança a chave. Assisto o caminho se abrir. Vivo o povo preto. Filha da estrela d'alva, eu tô pra avançar. Me respeita, filha da estrela d'alva, eu tô pra avançar. Me respeita, filha da estrela d'alva, eu tô pra avançar. Me respeita, pretas ricas, pretas vivas, pretas ricas, pretas vivas.